uma do David Bowie, uma do Prince e uma do nosso grande Nicolau Breiner. Eu acho que vale a pena, mas isto sou eu e eu tenho muito respeito por cada um destes artistas, mas eu confesso que a morte que mais me custou foi, sem dúvida, a do Nicolau Breiner, naturalmente, também por ser português, mas não só, porque foi parte da minha infância. Antes de passar, todavia, às músicas, deixem-me só deixar aqui uma saudação especial para a Gabriela da Argentina e também para algumas pessoas que sei que nos ouvem. Eu não sei se posso aqui anunciar ou não, por isso vou só ficar por mandar um abraço especial para Irmezinde, porque imagino que há alguém, espero que tenha conseguido, que alguém que esteja na escuta, portanto, nesta bonita cidade. Eu acho que Irmezinde é uma cidade, não é? Bom, eu creio, eu confesso que eu já por várias, aliás, ele deu-vos um exemplo. Eu, quando ouvi dizer que, acho que foi Vizela, não é, que foi elevada à cidade, eu confesso que fiquei muito, muito, sei lá, achei curioso, porque eu já achava que Vizela já era uma cidade há muito tempo. Eu acho que há muitas, mais para fora de Vila Nova de Gaia, Porto, como é lógico, mas eu acho que há muitas, muitas freguesias que eu acho que são cidades. Não o contrário, o que é bom, porque não estou a inferiorizar ninguém, mas... mas sim, eu acho que há às vezes muitas que são freguesias nessas cidades. Mas enfim, bom, um abraço especial para Irmezinde e também aqui então a minha saudação para todos os demais que nos escutem. Deem um sinal de vida, minha gente. Digam um olá para carlosbonaparte@antenaweb.info ou, se quiserem, para a nossa página de Facebook, facebook.com/radioantenaweb. Somos muitos. Esta semana começou com 508, não foi? 508 ou 509, por aí. Já vamos em 520 na página, porque ouvintes do mundo global temos, felizmente, sido mais do que isso. Bom, tempo então de passarmos à música. David Bowie vai trazer-nos um tema de 99 chamado Thursday's Child. E eu deixo então esta melodia, porque também é uma grande recordação minha. Não foi só o Nicolau Breiner que me deixou recordações de infância ou de adolescência, o próprio David Bowie também. E o próprio Prince, apesar de eu achar que ele era daquelas pessoas que gostava de não ser lembrada, pelo menos a julgar por tudo o que fosse vídeos dele ou não, enfim, ou melhor, dele, feitos por ele ou não, era tudo, tudo fora da internet. Não queria nada na internet. Bom, e então, basicamente, mas marcou a minha adolescência, especialmente o dia 23 de dezembro de 1999. Sabem porquê? Nesse dia de 23 de dezembro de 1999 foi o ABBA Day na VH1. Mas eles, claro, faziam pausas, não era só ABBA. E então uma das músicas que passaram e que eu gravei na minha 11ª cassete de vídeo, coisa que eu já falei aqui muitas vezes, foi esta, The Most Beautiful Girl in the World, pertence ao Prince. Por fim, aquela vez que o Nicolau Breiner cantou, talvez mais a sério na sua vida, um pouco mais, a música concorreu, aliás, ao festival RTP da Canção em 1968. E foi bonito, hein? Foi bonito. Ele ficou em terceiro lugar. E pronto, são estas três músicas que vamos ouvir antes de passarmos à Guia dos Astros, ao Minuto de Saúde, enfim, das nossas rubricas habituais. 10 horas 20... Já ia, daqui eu já ia. 10 horas 17 minutos. Bom dia, Antena Web! All of my life I tried so hard, doing my Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Quero como vais moldar novo mundo imaginado. E por um ramo de estrelas no nosso céu inventado, quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o ar para moldar o mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais, que só me dás, por favor. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra. Nicolau Brainer, com esta música, um pouco mais. Saudades deste artista. Olha, 10 horas, 29 minutos. O pessoal da empresa aqui ao lado vai sair para descansar um bocadinho. Portanto, quando ouvirem as 10h39 é porque... Isto é uma boa forma de garantir. Isto é o selo do direto. Isto é, não é gravado. Portanto, é... Ai, ai, Guia dos Astros. Já cá está a aproximar-se. Quando já vamos em sexta-feira. Uau! Pois é. E depois de sexta-feira... Depois da Guia dos Astros, o que é que nós temos para hoje? Bom, depois da Guia dos Astros... Vamos ter... Agora até me assustei. Vamos ter aqui... uma musiquinha. Que eu espero que gostem. Que eu não conheci hoje, mas só estive aqui comigo hoje. E é da Deborah Cox. Chama-se Nobody's Supposed to Be Here. Vamos ouvi-la daqui a pouco, depois da Guia dos Astros, com a Jenny G. Paula. Até já! Horóscopo do dia, na voz de Jenny G. Paula. Opa! Esperamos demais, né? Sexta-feira hoje, Guia dos Astros de volta. É hora de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, fique de olho na vida diária, pois será de resolver urgências com alto grau de habilidade e diplomacia no ambiente de trabalho. Vênus, em Libra, atrai pessoas e parceiros, clientes e amores. Sua expressão tem de ser leve, fluida e amigável com a pessoa amada. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, deixe o dia fluir e não tente controlar nada, pois é final de semana chegando e o universo que está agindo. Em família, tudo em paz, mas no trabalho você vai enfrentar problemas na sua relação com colegas. A dois, o amor está no ar, por isso, assuma seus sentimentos sem medo. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, para poder tocar os seus projetos adiante, você vai precisar organizar melhor a sua vida. Tente ser mais disciplinado na hora de realizar as suas tarefas. Cuidado com algumas amizades que podem prejudicá-lo. No romance, você vai precisar controlar o ciúme. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. cancerianos. O cenário astral traz grande benefício para as questões profissionais, mas exige de você um pouco mais de iniciativa. Excelente momento profissional com possibilidade de aumentar suas finanças. Aproveite bem toda essa popularidade e não tenha medo de desbravar novos caminhos. É isso aí, pessoal. Guia dos Astros volta já! Guia dos Astros com Jane de Paula. Thank you. é ela, Deborah Cox. E quem é que não se lembra desta senhora, hein? Grande atriz, acho que ela também foi atriz, aliás, mas grande cantora. Eu conheci, eu sempre associo a Deborah Fox ao cinema. Posso não estar certo, mas é isso que eu associo, o que é que eu posso dizer? Bom, auditório, o tempo passa a correr. 10 horas, 42 minutos. Pois é, 42 minutos. Bom, já cá está aqui preparadinha a Guia dos Astros, a segunda parte da Guia dos Astros, e logo depois vamos ficar com mais um tema, que eu... Sabem que eu gosto muito, há muitas músicas que eu gosto e que eu confesso que tenho uma admiração especial por elas, e esta é uma delas. Vamos chegar agora com um tema que é uma balada. Não é propriamente uma música daquela cheia de energia, mas eu confesso que gosto. E fica-me na mente. Aliás, até vão ser duas baladas, só por causa das coisas. A primeira delas é de Claude de Barzati e Stella, com a música Aime-moi. Depois vamos ficar com Carla Morrison. Música chama-se... Ou Carla Morrison. A música chama-se Compartir. É assim que vamos seguindo a compartir nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Agora o som da Guia dos Astros com a Jane de Paula. Bom dia. As previsões astrológicas. Opa, já estamos de volta, Guia dos Astros, falando para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, excelente momento para suas relações sociais, mas é conveniente não negligenciar as necessidades de seus familiares. Afetivamente, deixe essas energias astrais se dissiparem antes de fazer grandes mudanças nesse setor. Cuidado com aventuras secretas, viu, Leoninos? Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, o cenário astral dá uma remexida nos seus valores e o setor em que mais se refletem essas energias é o profissional. Não tenha medo de assumir mais responsabilidades e corra os riscos necessários em nome do seu crescimento material. A 2, seja mais ousado. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, seja mais participativo com as questões domésticas e familiares, mesmo que não sejam totalmente do seu agrado. Afetivamente, os momentos íntimos ficam intensos, mas a sua mania de discutir por qualquer motivo pode colocar tudo a perder. Cuidado, libriano. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, as atividades que possam ser feitas em equipe ou que exijam mais raciocínio são as mais favorecidas. Desapegue-se, transforme-se e prepare-se para encarar uma nova realidade que já começa a despontar nos seus horizontes. A 2, os momentos íntimos se intensificam. Opa, pessoal! Parando por aqui, Guia dos Astros volta daqui a pouquinho para fechar com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros com Jane de Paula. Comme les radeaux des rives, les canoës comme le vin ivre se griser, comme un tango tangué se renverser, tomber comme l'oiseau porté par les grands vents, comme le bateau au fond de l'océan. Comment choisir le vide, le néant? Aime-moi. Ne surtout plus penser, du bout des doigts te toucher, te troubler, dire que je danse mais t'apprivoiser, tomber dans cet orage, mourir foudroyé dans ce volcan, me perdre et m'y brûler. Mourir d'amour et en ressusciter. Aime-moi. Comme une parenthèse, une pause, une trêve, un vide où je me noie. Aime-moi. Comme l'amour en rêve, sans interdit, sans règle, ne plus penser qu'à ça. Aime-moi. Et comme un sacrilège, assouvir le cortège de mes désirs de toi. Aime-moi. Et j'arrête le temps, respire à contre-temps, ne respire presque pas. Aime-moi. Je trace le chemin de la bouche et des mains, te dessine la voie. Aime-moi. Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi. Aime-moi. Te manger comme une pomme qu'on craque et abandonne, te prendre comme un homme. Je connais la manière et comment il faut faire pour trouver la lumière. Salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. Derramar mi ouvintes, são 10 horas. 10 horas. Eu gosto tanto de estar consigo. A sério, para mim é fantástico estar consigo. Embora há coisas que vão ter que mudar aqui um bocadinho, porque, bom, ou seja, eu vou continuar a estar consigo de segunda a sexta às 10, das 10 às 12 e sábados e domingos das 11 às 13. Mas, bom, veremos como é que isto vai ser, mas terão que acontecer aqui algumas mudanças. Já vos explico daqui a pouco. Bom, para já, dizer-vos que essas mudanças vão acontecer já nesta semana. Portanto, já nesta semana vamos ter aqui algumas alterações. A começar pelo facto de... E eu gosto de ser sempre transparente nisto, de que algumas emissões vão passar a ser gravadas. Do Bom Dia Antena Web, do Happy Nation já era previsto que assim fosse, não só, mas também. Para todos os efeitos, sim, é um facto, isso vai mesmo acontecer. Por motivos de agenda, como se costuma dizer, não é? O nosso Bom Dia Antena Web passará a ser gravado. Não todos os dias, mas enfim, na maior parte, com certeza, que é isso que vai acontecer. Bom, são vicissitudes. Para todos os efeitos, eu continuo a estar com vocês todos os dias. E o facto de ser uma emissão gravada não quer dizer que tenha menos cor ou que seja até fechada à participação do ouvinte. Não, ela não vai ser nada fechada à participação do ouvinte. Vai ser exatamente aquilo que os ouvintes esperam, isto é, participação, podem mandar e-mails. Enfim, a página do Facebook é que, no caso, será um bocadinho mais irrelevante, mas a nossa participação tem sido, sobretudo, pelo e-mail. E assim deverá continuar a ser. Terceira parte da Liga dos Astros já a caminho. Depois mais música portuguesa. Depois mais música portuguesa. Vamos ficar com o... com nada, eu ia dizer Sérgio dos Animais, mas agora não tenho aqui disponível. Vamos ficar com o Charme, B-E-I-G-O, e depois o Tony, não é? Com Chamo António. São as próximas duas desta edição do nosso Bom Dia Antena Web, quando já são 10 horas e 57 minutos. Para já, vamos ficar com a Guia dos Astros. Alô, ouvinte, confira agora. É isso aí, de volta. Eu não falei que ia ser rapidinho. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Pois é, sagitarianos, questões não resolvidas em períodos anteriores voltam a lhe perturbar e desta vez exigindo soluções definitivas. Cuidado, pois há tendência a cometer erros ao julgar as pessoas e algumas situações que podem parecer mais encantadoras do que são, viu? No amor, tudo está bem no dia de hoje. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, os problemas domésticos e familiares se intensificam e talvez esse é o sinal mais evidente de que algumas mudanças nesses setores são necessárias. Respeite a individualidade alheia para ser respeitado na sua. A 2, a fase traz estabilidade e harmonia para essa relação. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, mesmo que intuitivamente você sabe quem são seus verdadeiros aliados, tanto no trabalho como na vida pessoal, que tal dar mais valor a essas pessoas que lhe oferecem apoio incondicional? A 2, o universo está conspirando a seu favor e é ele quem traz mudanças importantes, principalmente no lado afetivo. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, estude com atenção as mudanças no seu caminho profissional. Analise tudo com cuidado e só tome uma decisão quando tiver certeza do que está fazendo. afetivamente, o momento também é de mudanças e algumas situações vão lhe causar impacto, viu? Bem, pessoal, Guia dos Astros vai ficando por aqui e volta amanhã logo cedinho, viu? Beijo pra todo mundo e até lá! Guia dos Astros com Jane de Paula. Eu quero te ver, te amo. te oferecer. Só os Antônios conhecem de cor a palavra amor. Mas se for para trabalhar, escolhe outro, por favor. Se queres dançar e não tens par, chama o Antônio, chama o Antônio. António, ouvintes, já cá estamos para mais uma sequência musical, também para a segunda hora do nosso programa e designadamente para o Minuto de Saúde, que vem já a seguir esta semana, com o João Marques. Estamos a falar sobre diabetes, que é uma doença muito comum, é verdade, e que tem então esta marquem de level de que é incurável. Bom, vamos ter, depois deste momento do Minuto de Saúde, vamos ter, recordo aliás que ainda vamos ter outro Minuto de Saúde lá mais para a frente, mas para já vamos ter Santa Maria com Tudo Para Te Amar e também, olha, agora fugi-me aqui está, Santos e Pecadores com Fala-me de Amor. Mas para já, um Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde vai abordar o tema diabetes com a colaboração da doutora Esther Ferreira, médica de medicina interna. Hipoglicemia na diabetes. A hipoglicemia refere-se a uma descida dos níveis de glicose, o vulgarmente chamado açúcar do sangue, para valores inferiores a 60 mg por decilitro. Isto pode ocorrer como consequência de uma dose excessiva de insulina ou de comprimidos para a diabetes. Ocorre também quando o doente fica muitas horas sem comer ou devido a infecções. Os sintomas causados pela hipoglicemia são suores, palpitações, trêmulo, sensação de fome ou até mesmo desmaio. No próximo programa de Minuto de Saúde, vamos abordar o que é que se deve fazer para prevenir o aparecimento da hipoglicemia. Acompanhe este projeto em minutosaude.pt. Pergunto como está. queria dizer: ama-me, leva-me pra lá. Horas 19 minutos. É verdade, já cá estamos. E para vos trazer muitas músicas, muita animação também. E eu espero que os ouvintes possam continuar a apreciar então pela positiva o nosso trabalho. E esperamos então que as músicas que vou escolhendo sejam do vosso agrado. Vem aí mais uma parte do nosso Minuto de Saúde. Vamos agora ficar em ordem com a semana, porque, portanto, ontem passamos o de terça e quarta, hoje passamos o de hoje, o de ontem e o de hoje. E é então assim que vamos seguindo no nosso Bom Dia Antena Web, agora com o João Marques, para mais uma parte, a última desta semana então, do Minuto de Saúde. Dizer também que vamos ter depois Zeca Afonso, com o que faz falta, acabando esta sequência com o Pedro Brinhosa e os Comitê Caviar, Não Desistas de Mim. Mas antes temos Minuto Saúde. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Esta semana o Minuto Saúde vai abordar o tema diabetes, com a colaboração da doutora Esther Ferreira, médica de medicina interna. O que fazer num episódio de hipoglicemia e como prevenir o seu aparecimento? Há os primeiros sintomas de hipoglicemia, tais como suores, palpitações, nervosismo e sensação de fome, o doente deve ingerir açúcar. Se ainda estiver consciente para o fazer, e seguidamente deve alimentar-se comendo, por exemplo, um pão. Se o doente estiver inconsciente, não se deve tentar alimentá-lo, mas antes pedir o apoio do 112. Para prevenir, a hipoglicemia é essencial manter a alimentação em horários regulares. Ingerir quantidades moderadas de hidratos de carbono antes de realizar exercício físico que não estivesse previsto. E no caso dos doentes fazerem insulina, é fundamental ajustar a dose

não diria só de informática, eu digo de informática, de tecnologia, traz um pouco de tudo. E sem dúvida vale a pena conferirmos esta rubrica hoje com duas sugestões. Porque como... Aliás, até não. Hoje é só com uma sugestão, não é mesmo? Vamos ter mais edições, porque amanhã e domingo, ao invés de não termos secreto digital nem soluções práticas, pois vamos ter com certeza. Então assim vai ser. Portanto, hoje era mesmo só um espaço para o ecrã digital. Uma produção da Alternativa Rádio. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. O projeto Miúdos Seguros na .net vai iniciar um curso online para miúdos e graúdos que pretende mostrar o que deve fazer para se manter seguro no mundo online e ajudar os mais novos a fazer o mesmo. No mundo em que a internet já é um recurso indispensável e utilizado por todos, continua a fazer sentido informar e instruir os mais novos sobre os riscos que podem estar a correr e dar pistas aos mais velhos que ajudem a mantê-los seguros e a proteger os que os rodeiam. Com isso em mente, o projeto Miúdos Seguros na .net vai arrancar com um curso online sobre os benefícios e riscos que as tecnologias de informação e comunicação podem proporcionar. Para além disso, o curso irá abordar os erros mais comuns cometidos pelos adultos quando tentam minimizar riscos para a segurança de crianças e jovens na internet. O curso é constituído por um conjunto de lições de vídeo e tem a duração de uma hora, que pode ser estendida através de atividades e outros recursos. Cada vídeo tem uma duração até 5 minutos e pode ser assistido através de um smartphone, tablet ou de um computador pessoal em qualquer hora e local. Permite-lhes aproveitar todos os bocadinhos de tempo disponíveis e concluir o curso num ápice. A aquisição do curso pressupõe o acesso vitalício a todas as lições e às novas atividades e recursos que venham a ser disponibilizados no futuro. O registro no site do projeto tem um preço de 5€, valor que dá acesso ao curso. Para os interessados que se inscrevam até final de junho, o curso terá um preço de 10€. A partir de 1 de julho, ficará disponível pelo preço de 20€. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Somos Antena Web. Agora, Agatha com Desgostos de Amor. Logo depois, Aires Ferreira com Minha Mãe. Para as despedidas do nosso Bom Dia Antena Web. Agora são 11 horas e 36 minutos. Durar.

assim. Não lhe queiras desculpar. Um dia vais compreender quando ele te for buscar. Lembro aquele último beijo e a hora da despedida. Mas no meu coração, mãe, você ainda está viva. Cá estamos, ouvintes, depois deste tema que acabamos então de ouvir, de Aires Alves. Alves, não é? Para, fugiu-me agora aqui o título, o nome do artista, aliás. Aires Ferreira, peço desculpa. Minha Mãe, é como se chama esta música. E agora então chegamos ao final do nosso programa, com as últimas 4 músicas de hoje. Vai ser mais para a Eurodance, mas, enfim, vai ser. E eu espero que gostem. Francamente, espero que sim. Bom, não é só Eurodance. É a música mais mexida. Também é estrangeira, é certa. É certo, aliás. Enfim. Um pouco de tudo nesta edição. Vamos ficar com Marina and the Diamonds. A música chama-se... Prima Donna Girl. Aliás, Prima Donna, assim está correto. É o título da música que vem já a seguir. Depois vamos ficar com Never. Exatamente. Professor Green com Emily Sanders, chama-se Riddle About It. Ainda para ouvir também os Roll Deep. Música chama-se Green Light. E depois vamos ficar com Caça e a música Take It Off. Só recordações? Bom, pelo menos para mim são grandes recordações. Eu despeço-me, ouvintes. Obrigado pela vossa presença. A todos uma ótima manhã ou tarde, porque ela já aí vem. E eu, Carlos Bonaparte, despeço-me então com votos de uma ótima sexta-feira a todos. Amanhã voltamos a encontrar-nos aqui na Rádio Antena Web. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. Prima donna girl, would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me? Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Beauty queen on a silver screen, living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal though. Crap, strap, make me tough and And if I'm always your shot to trouble, I rise above all expectations. Forget rep, ain't never been jet when I wanted to get pens. Hustle to be, I'm exactly what my next is. That said I tried to cash in on my dad's death. I wanted to vent, instead I said nothing at all. After all, you were never kin to me. Family is something that you've never been to me. In fact, making it harder for me to see my father was the only thing that you ever did for me. Was I never saw enough for you. The last thing I said to you was I hated you. I loved you and now it's too late to say to you. Just didn't know what to do, I had to deal with it. Even now deep down I'm still living. To think I used to blame me, I wonder what I did to you to make you hate me. I wasn't even fine, life's a journey. Your mind wasn't an easy ride. You never even got to see me ride. I just wish you would've reached out. I wish you would've been round when I've been down. I wish that you could see me now. Wherever you are, I really hope you found peace. But know that if I ever have kids, I like you, I'll never let them be without me. I wanna sing, I wanna shout. My job's more like public service. My life just became yours to read and interpret. If you heard it, it'll come across a lot different. At times I throw bits when I read how they work it. You see me smile, now you're gonna have to see me hurt. Cause pretending everything is alright when it ain't really is working. I wanna sing, I wanna shout. No autocarro, no café, com os amigos, na escola, rumo a Marte numa nave espacial, em qualquer lugar a Antena Web é audível, na verdade nem precisa ter ligação à internet, só para baixar os programas, www.antenaweb.info. Estamos em qualquer lugar do universo, onde você estiver. Afinal, nós estamos aqui. The night's so young and I wanna have fun, so I'm gonna keep going till the party's done. You know I love women, but which one's gonna control me? Cause I wanna be your one and only. You know I love women, which one's gonna control me? Cause I wanna be your one and only. I follow the green cross code, then I cross the road. I follow the signs, then I follow my nose. Seek out my princess, speak on the phone. Eventually I'll treat with a stone. No rain. Just show me a signal. She flashed red, amber, green. Stop, take a look. Left and right. Is it clear for me to go? Let me know. Is it me that you've been waiting for? Put your hands up. Put your hands up. Take it to the floor. Take it to the floor. You already gave me the green light. Oh, give me the green light. Put your glass up. Put your glass up. A little more. A little more. You already gave me the green light. I'm giving you the green light. Stop, stop, don't try. Hold me a little. Put your hands up. Stop, stop, don't try. Hold me a little. Take it to the floor. Stop, stop, don't try. Hold me a little. Put your glass up. Don't wanna see where now. Bless your green lights tonight. All it takes is a wink, one smile and a drink. I say a couple words and she might be a link. I like the fact that she ain't wearing a ring. She ain't looking at him with a perfect match. What a good catch, she's 10 out of 10. I've got to keep that, she's so far gone. The green light's on, I ain't gonna turn back. It's a wrap. Stop, take a look. Left and right. Is it clear?